738, estamos na frequência 11935. Flores Salvador, é o voo 9738, passa nível 100. Voo 9738, confirme como recebe o controle. Aonde dorme. Obrigada. WebJet 5728, estamos na frequência 11935. Vai chamar 11935, 5728. Controle WebJet 5728, 1935. Centro WebJet 5728, reporte estabilizado. Porta não estabilizado, 5728. 980, approach the lineup and maintain runway 10. Back at 980, we are not ready. We will call you back. Roger, understood that you are not ready yet? Affirmative, we will call you back. Not ready. Okay. Então, 3198 no solo 03, liga à direita e chame só na frequência 121 decimal 9. 219 à direita, obrigado. Bom dia, São 319. WebJet 5728, complexo final, Sami Torre 11895. 1895, 5728. Gol no 328, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizado. 2000 e LS, reportará o 9732. 80 airborne at 07. Contact Salvador approach control, frequency 119 at decimal 35. 19 or 35, American 981 PM. Salvador departure, American 980. American line 980, lower the contact, climb flight level 350 for the passes. Climb 350, we're flying the Puka departure, Rocket 2 transition, and we'll be putting in a request for a final cruise altitude of flight level 310. Roger, stand by. Thank you. Web 7728, QNH 1020, autorizado pouso, ficha no 0, vento 120 graus, 10 marchas. Autorizado pouso, pista 10, LZ 5728. Soma pássaros. Na aproximação. Salvador Azul 42871, informação no Jambo. Autorização de tráfego para 30 de janeiro, São Simão, e 390. 36, American line 980. 310, Romeo Fox 018, American 980. Web 5728 no solo 10, livre à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Livro 219, Web 5728. ILS 10, Gol no 738 à distância. Centro Gol no 738, confirme se recebe o glide. Afirmativo, glide localizado. Gente, completa a final, chame torre 1895. 1895, 132. Sequence 126.85 or 125.45. 126.85. Azul 4060, voe direto TAP, desça para o nível de voo 050. Não foi possível compreender a primeira parte da mensagem, a última compreendemos, descer até o 50. Voe direto TAP, azul 4060. TAP descendo até os 50, o azul 4060. Poçaima 348, confirme e declarar a interseção hotel ou da cabeceira no zero. Ciente, Poçaima 348. Diga. Chamativo, Força Aérea 398. inferno 431, decolado 17, está no controle na frequência 119, decimal 35. Força aérea 1431, está no controle na frequência 119, decimal 35. Ponte para taxi, Oscar, altímetro no 020. Mantenha a partir da interseção hotel, pista no 0, no 348 da Força Aérea. Força Aérea no 431, contato radar, suba para o nível 160, voe direto Leda. Urbano 260 para táxi com 129 a bordo, 3 horas e a Fernando não está. Inferno 348, autorizado decolagem, pista no 0, vento 130 graus, 10 nós. Azul 4060, desce para 2.000 pés, QNH1020, autorizado sinal LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, azul 4010. Podemos manter o 259 em etapa? Livre. Fazer 4060, desce para 2.000. Azul 4207, ponto de decolagem, ponto espera 0. Azul 4207, mantendo ponto de espera. Força Aérea 1431 da presente, voe direto e Léo. Bravo que Luiz, que autorizado a decolagem pista 17, vento 110 graus, 109. Passa para 3000 pés, QNH 1020. 1398 da presente, foi posição pelo. Essa saída da EL, linha da Paz de Deus, chamado controle 1995, transporte 5451, acabando para o Brasil. Matheus, 5451. Salvador, OCNR 61140, posição 04, UXB, astronauta. E o evento em Bricute vai reportar DAC e o OCNR 6144. Torre Salvador, Força Aérea 1446, no pátio militar para o táxi. Força Aérea 1443, confirmando 02 a bordo. Afirmativo, 02 a bordo, intenção é temporar a partir da intercessão hotel. Ciente, altímetro no 020, reporta no ponto para táxi e hotel. Ciente, no ponto de espera da hotel, no 443 da hotel. O azul 4207, informa que aguardou no ponto de espera, devido a um tucano da Força Aérea que decolou à frente. Estava em coordenação com o controle, temos uma restrição à sua saída, pronto para cópia? O azul 4207, após a decolagem do 10, mantém a pro decolagem até 5000 pés após curva direita no perfil da saída da EL. Ciência, após a decolagem, mantém pro até 5000 após curva direita no perfil da EL. Afirmo, o vento no 30 graus com 110 nós, tem livre decolagem pista no 0, azul 4207. Iniciando a decolagem, 4207. Controle Torres Salvador, bom dia, azul 4060, vai passar Simbra. Força Aérea no 443, mantém a posição táxi hotel. Aqui, mantendo a posição no 443. Azul 4060, altímetro no 020, tem livre pouso, pistão no 0, o vento no 30 graus com 09 nós. Livre pouso na 10, azul 4060. Azul 4207, decolar 228, mantenha proa até 5 mil pés, após sendo controle na frequência 119.35. 1935, mantendo proa até 5 mil pés, Azul 4207. Transfere controle agora 120.8. Outro Azul? 35. 119.35 a frequência para Azul. 119.35, obrigado. Torre Salvador, Azul 4207, mantendo proa até 5 mil. Azul 4207, contato radar, mantenha proa até 5 mil, após perfil da Dael. 5 mil após direita da Dael, 4207. Sério no 431, mantenha Ilhéus. Força aérea no 348 da presença do Ilhéus. 348, Ilhéus. Frequência 1935. 1935. Salvador, web 6740. Web 76740, autorizado chegada Mari, desço para o nível de voo 050. 050, chegada Mari, web 6740. 24060 no solo de Salvador aos 31, já livrou, chama o solo agora 1219. 1219. RM1140, estamos a bordo, total de 1908 ao Turquia. 4 horas, Natal. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4060.